a prova de balas, por isso que eu posso, eu consigo. Todos eles são fã incubado, eu nunca vou chegar eles como inimigos. Depois que eu perdoei meu pai, entendi, nessa vida eu sou mais do que um filho. Eu sei que quando eu morrer, viro lenda na minha cidade. Mano, mas eu não posso abandonar a batalha. Eu sei que o trap tá na mão dos caras que só quer buceta. Não liga pra nada, pra fazer rifa na casa da desgraça. Chegou minha vez, tu vai ver como eu faço. Ah, mas vê minha mãe trampar, não vê. Os amigos morrer no tráfico, não vê. Os amigos morrer drogado. Abri uma gravadora no meu bairro. Ah, mas vê minha mãe trampar, não vê. Os amigos morrer no tráfico, não vê. Os amigos morrer drogado. Abri uma gravadora no meu bairro. Paranoia na minha mente te afastou de mim, gato. Eu sei que você ainda pensa em mim quando fumo um beck, pensa em algo real. Tirei autotune pra tu entender as notas certas, entender as palavras certas, de saber que eu não me arrependo de nada. Se acima das nuvens o sol tá sempre aberto, me diz porque eu não vejo o sol. Você é meu sol, baby, baby. Eu sei que você me ama porque tu finge que me entende e não me deixa só. Você me faz tão